Oh yeah, oh yeah. Sempre que começo a chapar, tudo que eu quero é te ligar. Modo avião no celular, mudei minha maneira de te amar. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aí, baby, baby, baby. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aqui, baby. Eu só saí pra vir curtir o som, mas de repente lembrei de você. O teu balanço é mais que um dom, me faz enlouquecer, enlouquecer. Pensa bem antes de responder o meu pedido. Você sabe, já passamos essa de amigos. Não quero arrastar, prefiro um lance escondido, um lance infinito, infinito. Então mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aí, baby, baby. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aqui, baby, baby. Disposto a recomeçar, você surge de novo só pra me tentar. Lembranças que até tento, mas não posso apagar. Baby, onde cê tá? Com quem você tá? Não sei se é tarde, mas eu tava pensando. Você tá afim de reviver nossos planos. Por mais que eu queira, eu não posso fugir. Por mais que eu queira, eu não posso fugir. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aí, baby. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aí. Mexe aí, baby, vem aqui, baby, sente aqui, baby, sente aqui.